era do coisa ruim. Mas o céu mudou de brilho, chuva em pé de mim, foi teu olho em mim, engordurou o capim, deu broto de alecrim. De espinheiro torto, ossada de boi morto, era o meu coração. Mas o céu sangrou, açude abriu no solo rude a flor de uma paixão. Pintou de verde o chão no canto do azul. Sertão não virou mar. Foi horta e roçado, lava e plantação, virou fazenda de gado, cria de alazão, virou foi moço alinhado e moça pela mão, na dança do chachado, em roda de baião, em chão que a gente ama, sertão não vira mar, uma vira sertão. Horta e roçado, lava e plantação, virou fazenda de gado, cria de alazão, virou foi moço alinhado e moça pela mão, na dança do chachado, em roda de baião, em chão que a gente ama, sertão não vira mar, uma vira sertão. Lava e plantação, virou fazenda de gado, cria de alazão, virou foi moço alinhado e moça pela mão, na dança do chachado em roda de.